urbano e crente. Estreite. Eu sinto me informar aos invejosos de rolê. Maloqueira, mil por hora, gravadora, SNB. Tentaram como sempre brecar minha firma, minha fé, minha história, minha vida, minha rima. O que é inveja não faz com alguém. Deus é mais, vou que vou, mais veloz do que usei. Me perguntei esses dias sobre grana e vaidade. Se era errado, eu ganhei justo com a minha arte. Cheguei à conclusão, na moral acho que não. Enquanto as contas não aceitam da minha voz um tostão. O manifesto é que nem sonho com BMW. Talvez um jaco divisor e mistura no barraco. Uma reunião com sócios, um churi sem fio decente. Mas vai falar isso com muitos caralho, ninguém entende. Rap provisão pra resgatar vários dos ossos. Não me leve a mal, apenas de vida são negócios. Me diz, se é errado, tem um bagulho bom pro seu. Mistura boa pra comer, nevrasquia pro rolê. Seriedade no bang juntamente com os meus sócios. São apenas negócios, são apenas negócios. Me diz, se é errado, tem um bagulho bom pro seu. Mistura boa pra comer, nevrasquias pro rolê. Seriedade no bang juntamente com os meus sócios. São apenas negócios, são apenas negócios. Não quero ser apenas mais um envolvido nesse jogo. Mas ele vê a nossa firma, aqui o bang é louco. Sem crescer mais ou menos que ninguém. São apenas negócios, me desculpe meu bem. Também cansei desse baralho marcado. Gostei de ver minha gangue ser desprezado. Dinheiro não é o foco, parceiro, tô ligado. Mas é necessário pra firma andar e sofrer o barraco. Na corrida pelo sonho é embaçado. Quem conhece bastidores vai entender o que falo. Entre o palco, o tráfico e o anonimato. Lágrima de sangue, suor derramado. Erros e acertos no trajeto do game. Mas sempre mantive a postura, gangsta, entende? Por favor, não nos leve a mal. São apenas negócios, nada pessoal. Me diz, se é errado, tem bagulho bom pro seu. Mistura boa pra comer, lembras cria pro rolê. Seriedade no bang juntamente com os meus sócios. São apenas negócios, são apenas negócios. Me diz, se é errado, tem um bagulho bom pro seu. Mistura boa pra comer, lembras crias pro rolê. Seriedade no bang juntamente com os meus sócios. São apenas negócios, são apenas negócios. São apenas negócios pra quem sabe jogar. Pra quem tem ideologia, nunca vai ser esquivado. Armado com a mente, o meu nome é o Bancrente. Negócios são negócios e a gente compreende. Nordeste, Sudeste, amizade consistente. Nunca incoerente, PR, Alex e Wagner é o Bancrente. Nosso trampo, seriedade no banco e sagacidade. Estilo de vida que incomoda os covardes. O tempo é inimigo da falta de atitude. Cê tá ligado? Que esse mundo é rude. Não vou pagar pra ver, bancando o Robin Hood. Vida solicitude, ninguém vai ver. Apodrecer os meus ossos, convoquei os meus sócios. São apenas negócios. Me diz, se é errado, eu tenho um bagulho bom pro ser. Mistura boa pra comer, lembras cria pro rolê. Seriedade no banco juntamente com meus sócios. São apenas negócios, são apenas negócios. Me diz, se é errado, ter um bagulho bom pro ser. Mistura boa pra comer, lembras crias pro rolê. Seriedade no banco juntamente com meus sócios. São apenas negócios.